7 2229. Freebase Mankind or OD2 Guitars. Juvusa. Le français a cru ma racine est très difficile. Le français a cru ma racine est très difficile. Jonas says, hi again. Hi Jonas. Jonas from Portugal. Portugal, my colonies. Colonizadores do Brasil. Colons. Settlers. How Jonas says. How was the sound in one room? Good. I don't hear you now, but before it's good. Eu acho que o mais difícil não é nem falar português, é falar em com sotaque português. Sotaque de Portugal, muito difícil também, bem como o sotaque do francês também, todos os sotaques são difíceis, o mais difícil eu acho é o sotaque da Suíça, o sotaque suíço. Thank you. Não tem aqui no tradutor, só o português. Make a bassline to me sing, okay? Mal Indianas, play like Les Claypool. I'm singing now. Singing now. I'm talk the music. Com a sorte, jogue nos cavalos, fale português, troque de canal, peça de joelhos, pune o carnaval brasileiro, sonhe com os anjos, sonhe com os anjos, pague seus pecados, conte com a sorte, jogue nos... Minha guitarra tá parada ainda, cara. Precisa arrumar. Viajar, vou mudar de cidade pra... Mudar, né? Vou mudar de cidade. Porque aqui não tem muita opção. E aí quando eu mudar eu vou precisar arrumar um monte de coisa. Minha guitarra, infelizmente, a ponte tá quebrada. No encaixe da ponte. e os trastes que eu preciso trocar. Aí, depois é só tocar. Faz tempo que eu não pego nessa guitarra, acho que tem uns um ano e pouco já. Tô só com um violãozinho velho aqui. Velho, pra dizer a verdade, é aquele meu controlador MIDI que eu uso pra aprender a tocar, já tá aqui. Já aprendi aqui. Também um ano direto tocando, deu pra aprender um pouquinho de tecnologia. Seus dentes, jogue futebol, queime sua pele debaixo do sol brasileiro. Thank you. bass, Jonas in the mid or trumpet, I don't know, and a several kilos in guitar, and here in Nimbo Show. And me kidding, because I don't sing. Distraído. Cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. E o pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. E o corpo ainda é pouco. Say words. The From Band Titans, a band from Brazil. I like too much this band. This link is a lyrics from this band. O pulso. this name, this music. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, cursos de psicose, cachumba, difteria. Says was in Belém 3 years ago. Nice, Amazonas. Yeah, but I don't live in Belém now. I read to live before, but not now. And now I'm living in Natal. And I'm here from Macapá, Amapá. And in the past, I'm living in Belém do Pará, Belém of Pará. And now I'm living in another city, Natal City. Do you know this city too? Natal. And how I say before, I'm from Macapá, Amapá. I love my city. I love here. Too many times I don't see my city, but I hope. Yeah, Nordeste, Jonas said, Nordeste, yes, Nordeste. And my city is in the north. Longing, nostalgia. I'm having nostalgia from my city, Macapá City. Too many times I don't go to there. But a day I return from my city. I think that me go to Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. I'm changing from this other region in the middle region. Centro-Oeste do Brasil, se não me engano. Mato Grosso do Sul. É a próxima cidade que eu irei me mudar. It's the next city that I changed. This is good. Mal says Brazil is the freedom country. Brazil is é um país livre. No tomato. mind, the mind of people need to change too. The people really are more much alienate. As pessoas aqui no Brasil, muitas delas são alienadas pela televisão. The television is the problem because the many people's watching the TV and have many concepts that I don't like and many people do like, don't like. But how I say, a country alienated is hard to repair. But with age, time, I hope that stay cool in the future, in the next future, some future. Sorry my English, okay? Sometimes I choose the lyrics, the words. I don't know the words. And I try found some words to explain my things. You understand? Jonas says, look, we have a ninja yet. You're right. Mal says, keep cool. Thank you, man. Greetings. Start again. Let me try talk other lyrics. Declamar, como é que diz declamar? Declaim, recite words. From Brazil, my friend.